De asas livres pra poder voar pro coração de alguém. Tem que abandonar as mágoas pra carregar o amor. Cansei de andar na estrada. Vou viver a paixão que eu nunca vivi. Vou deixar a razão perdida por aí. Me sentir a emoção que eu perdi quando a solidão. Abandonar as mágoas pra carregar o amor. Cansei de andar na estrada.